tava pensando se eu peço uma mussarela ou uma calabresa. Mas por enquanto traz um chopp pra mim. O pizzaiolo de branco, a massa e a farinha. Sou como rebufetada na coitada da bolinha. Sou como rebufetada na coitada da bolinha. O pizzaiolo de branco, a massa e a farinha. Sou como rebufetada na coitada da bolinha. Soco, morre, bufetada na coitada da bolinha. Ela descansa esticada antes do forno de lenha. E depois de preparada, segue dura pra fogueira. E ali de ou calabresa, ou do que você quiser. Mussarela, vinho tinto, companhia de mulher. Mas o chopp companheiro, com colarinho e gravata, um cantor napolitano, um piano e serenata. Me traz mais um chopp, sim, meu dedo vem na toalha. Obrigado. O pizzaiolo de branco, a massa e a farinha. Sou como rebufetada na coitada da bolinha. Sou como rebufetada na coitada da bolinha. O pizzaiolo de branco, a massa e a farinha. Sou como rebufetada na coitada da bolinha. Sou como rebufetada na coitada da bolinha. A receita que eu sugiro para o que der e vier é sentar numa cantina e da vida se esquecer. Que coisa melhor do mundo, aceite o meu convite. Traga muito apetite e vontade de beber. O pizzaiolo de branco.